e acha que o outro negócio está dando dinheiro e quer se envolver em outro negócio. Acaba não cuidando nenhum nem o outro, por isso que eu acho que acaba falindo. Eu acho que quando você se dedica a alguma coisa e fica todo dia ali e cuidando desse negócio, investindo naquele negócio, a gente não pode parar no tempo também. Você vê que hoje o Jeca é tudo informatizado, né? A gente atende com... Não parei no tempo só atendendo com um papelzinho, né? Hoje a gente foi, conforme o mundo vai evoluindo, a gente está junto. Mas assim, tem que gostar muito do que faz. E as pessoas muitas vezes olham, ah, mas por que que aparece uma chance para determinada pessoa e não aparece para mim? É. Mas muitas vezes é questão de conseguir enxergar e aproveitar a oportunidade. Isso, né? Tem que aproveitar a oportunidade. Até quando meu irmão falou assim, por que tá, você não vem fazer espetinho? No outro dia, eu fui fazer, eu fui pelo menos arriscar. Se não der certo, não deu, não vou perder muito, né? Mas, graças a Deus, deu certo, né? No começo, eu acredito assim, bastante gente também, no começo, comprava os espetinhos, acho mais para ajudar, porque como eu tava ali na rua, na frente, tinha aqueles que compravam, porque bebia cerveja de carne, o que mais combina com uma cervejinha é a carne, né? E tinha outras pessoas que compravam, porque compro para ajudar. Mas foi se tornando um negócio, a pessoa comprava e via que era bom e gostoso e acabava e comprando direto, né? Então, tem que arriscar. Quando aparece uma oportunidade, você tem que agarrar e tentar, pelo menos tentar, para nunca ficar pensando depois, pô, eu podia ter feito aquilo e não fiz, né? Então, se não der certo, não deu. Mas se você se dedicar com força e vontade, dá certo sim. Afinal, é como a gente faz até uma comparação com o futebol, né? Time que não chuta pro gol não marca também, né? A gente fala assim, né? Pô, o Barcelona era o melhor time, né? Mas o Barcelona ficava com a bola só no ataque, né? Sempre no ataque. Era difícil eles ficarem se defendendo. Então, até fala no futebol, né? A melhor defesa é o ataque. Então, se a bola tá lá pra frente no ataque, é mais difícil você sofrer gol. Então, você tem que estar sempre pra cima mesmo. Sempre na frente. Chegamos aos momentos finais dessa nossa conversa aqui na CBN. Eu conversei com o Jefferson Luiz Venson. Nome que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas é o Jeca, do Jeca Espetinho, aqui em Foz do Iguaçu. Nos contou toda essa experiência, essa história no negócio e também na vida pessoal aqui em Foz do Iguaçu. E vamos aproveitar esse instante final aqui, até para você deixar aí uma mensagem para aquelas pessoas, né, que querem ter realmente sucesso naquilo que fazem, e também já vamos deixar aí o contato também para quem estiver com interesse em ouvir essas e outras experiências através de uma palestra. Obrigado, Guilherme. Eu quero até agradecer a você, né, a toda a Rádio CBN. Agradecer a todo mundo. Obrigado. De as pessoas até que frequentam o Jeca, né, ser um lugar bom de não deixar de ir. Quero agradecer aqueles que vão, a todos os clientes, todas as aqueles pessoas. Aqueles que reclamam também. Os que reclamam também, igual eu escutei outro dia, o cara falou assim, se você gostou, fala pros teus amigos. Se você não gostou, fala pros inimigos, né? Para eles virem também. Então, convidando todo mundo. Ah, questão da palestra aí também, a gente pode entrar em contato, para poder contar a nossa história de vida, nossa mensagem. Aí tem um telefone, 9963-1266, falar com o Marcelo, né? O Marcelo vai estar cuidando de tudo. E falar até para as pessoas que, às vezes, que nem você falou, que às vezes foi um dia no Jeca e acabou sendo mal atendido ali, não foi aquilo que ele esperava, que ele tinha visto falar. Peço desculpa e que a pessoa não deixe de frequentar e experimentar de novo. E toda vez que você for lá, pode mandar me chamar, que eu vou conversar com você pessoalmente, eu vou te atender, porque eu estou todo dia trabalhando, todo dia eu estou lá mesmo. Às vezes eu estou numa loja, você pode ir em outra, mas eu estou todo dia lá. E se você quiser montar o teu próprio negócio, eu acredito... Que não seja um ramo de espetinho, para não fazer concorrência. Que não seja um ramo de espetinho. Eu acho que o Brasil está num momento bom. O Brasil está bom para as pessoas serem empreendedoras mesmo. Eu acho que agora a oportunidade é a vez do Brasil mesmo. E esse programa estará disponível na íntegra daqui a pouco no nosso site cbnfoz.com.br. Conversei aqui na CBN com Jefferson Luiz Venson, o Jeca do Jeca Espetinho. Nós vamos na sequência ao repórter CBN em Rede Nacional. Já voltamos com outras informações aqui na programação local da Rádio que Toca Notícia na Terra das Cataratas. CBN Entrevista.